190 após a posição Puca, está autorizado Aracaju. Posso Puca, Aracaju, 6310. Corrigindo, 190 após Puca, está autorizado o Romeu Fox, 018. Melhor ainda, direto 18, posso Puca. Alerta 390. 390, prossiga. Desvia à esquerda, até para 50, 15 milhas essa próxima frente. Tá livre, desvio. Pode. Azul 4235, reduza para 2109. Desce para 4 mil pés, ajuste altímetro no 08. Desce para 1000 na 09, desce. Localizou no 78, desce para 3 mil pés, ajuste altímetro no 08, é o número 2 na aproximação, 3178. Pode prosseguir direto 3000, até 3178? Autorizado, 3178, reduz a velocidade para 1709. Reduzindo, 309, tá vendo? Zuno 78, desça para 2000 pés e intercepte o localizador na proa 045-045, com ajuste 1018, para 3178. Intercepta 2000, intercepta na proa 045-3178. Localizador, gol 1723, Campa Vista. Peço 23, autorizado sinal LS, turno 1-8-95. Foram 1-8-95, gol 1723, uma boa noite. Boa noite. NEA-310, chama Centro Recife, frequência 12545, alterno 2085, Oxê NEA-310. 2545 aprimado, poderia confirmar seu nome? 126-85. 685, Oxê NEA-310, boa noite, obrigado. Boa noite, bom voo. Azul 4235, desça para 3000 pés, ajuste altímetro 1018. Desce 3000 para 018, ajuste azul 4235. Zona 723, altímetro 018, chuva leve sobre o campo, tá visual? A gente estava até agora há pouco, agora perdeu a condição, com 723. Cidade de aproximação, está autorizado sinal LS. A torre 1895, tráfego que o precede 5.7 milhas à frente com 1.40 de ground speed. Reduzindo para a mínima, agora a torre 2.5 da 3.7. Sente, ele pouso, pista 1.0, gol 723. Depois do localizador, redução para 1.709. Desvio autorizado. LS, formará estabilizado, reduzindo 1.709, uso 4.2.3. Salvador, 3.178, boa noite. Meta 3178, número 2 na aproximação, forma chuva leve sobre o campo, altímetro no 0, no 8. Guarda a autorização da 3178. Tem mau vento com 723? 23 agora no 60 graus, 160 graus com 17 nós, 17 nós. Copiado com 723. Boa noite, 5974, mantém a posição no ponto de espera. Solos 36, direita, Foxtrot, solo 21, decimal 9, boa noite. Direita, Foxtrot, 219, virado, boa noite, boa noite. Salvador, TAN 954, informação Bravo, boa noite. Boa noite, TAN 954, aciona identificação, chegada a Palmed 1, nessa via para nível de voo 050, altímetro 1018, é o número 3 na aproximação. Afirmativo, TAN 954, então, quer que reduza 250? Não, não, o número 2 já está passando duna. Ciente, então. Estado da 3178, pista molhada. O vento é 170 graus com 15 nós, com 15 nós. Tempo autorizado na 10. Pouso autorizado na 10, da 3178. Salvador, muito boa noite, azul 42. 435, chuva leve sobre o campo, altímetro 1018, número 2 na aproximação, guardando pista livre, recorte visual. Favará, 423. Solos 38 à direita, na Eco, solo 121, decimal 9, Olibrar, boa noite. Olibrar, 129, boa noite, André. Controle Salvador, gol 354, dos anos 190, boa noite. Do vento é 140 graus, com 15 nós, com 15 nós. Sete, depois, 14235. Sem nível de voo 060 no 08. Controle de bombeiro, o ideal seria voar na proa de TAP pra gente evitar um fuma que tá bem na nossa proa aqui, ok? Ok, o senhor vai voar em TAP, porém, seu número 3 na aproximação. Afirmativo, a gente faz contornar as informações e volta. Obrigado. Solos 41, à direita, na Taxway Eco, solo 121, decimal 9, boa noite. 5974, vento no 30 graus, no 4 nós, autorizado a decolar, piste no zero. A decolar, no zero, 5974. Eu 9594, vou direto Duna. Gente, vando Duna, tá 9594. Desça até 2.000 pés, autorizado o final do procedimento, ILS-X-Way, da pressão no zero, reforço estabilizado. Gente, vando Duna, 2.000 pés, encontrar estado. Pressão 8, boa noite, 5974. Boa noite, Rio 5974. Rio 5974, boa noite, contato Rayan Decolagem. Subaviação voo 1 para nível de voo 340. 340, podemos voar a moto que está presente? Após 2.000, vou direto ali. Direto ali, 5974. Uno 354, reautorizado, descida 3.000 pés, ajuste de altímetro no 08. 3.000, vai 2.35, lá, obrigado. Ano 9594, confirme sua velocidade indicada. 259. Gente, ano 354, confirme sua velocidade indicada. Está reduzindo para 200 e... Está 280, mas quer que reduza para quanto, senhorita? Inicialmente 2409. Vai reduzir imediato, obrigado. Huntington 3600, informação Bravo. Então, 3600, boa noite, essa é a identificação, desse nível de voo 050 via chegada Bomed 1. 050 via Bomed 1, 3600, possível pro de TAP? Então, 3600, voe direto de TAP. Graças. E 5974 aguarde. O 974, isso autoriza voar direto na Prudente de Motiva. Direto Motiva, 5974. Está 954 e estabilizou. Está 95 no 4, completo final do procedimento, chame torre 1 no 8, decimal 95. 18957. 1354, desça 2000 pés, autorizado final do procedimento. E ele é sexuí da pista 90, reposto estabilizado. Bota lá 1018, obrigado. Quatro na escuta da torre, boa noite. 95 no 4, torre 1 no 8, decimal 95. 95 no 4, chuva moderada agora sobre o campo, pista molhada, altímetro no 0 no 8, o vento é 1 no 2, 0 graus, com 1 no 5 nós, com 15 nós, tudo autorizado, 1 no 0. Gente, está 95 no 4, Liverpool. Salvador Gol 1-1-3-4-0, dá um lugar pronto. Oi, Alessa, Gol, chama a torre. 1-3-5-4, completo, final do procedimento, chame torre 1-8-95. Boa noite, obrigado. Boa noite, Gol 354, na final estabilizada. Ligou 354, continua a aproximação, guardando pista livre, chama uma moderada sobre o campo, chama uma olhada, altimetrou no 0 no 8, forma um Boeing da companhia ingressando para decolagem imediata, pista no 0. Certo, obrigado. 95 no 4, no solo 52, agilizando com gentileza, à direita, na taxa Sway Fox, solo 21, decimal 9, boa noite. Sim, a gente vai agilizar em forma que também escorregagia a pista, ok? Top, boa noite, Charlie Brown, 219. Uno 34, autorizado a decolar, piste no 0, vento 120 graus, 16 a nós. Decolagem autorizada, 1-1 na 34, só confirma o vento, por favor. 120 graus com 15 nós. Certo, decolagem autorizada a 101 34. Torre 4959, pode estar a pronto. 59, boa noite, mantenha a posição. Mantenha. Um 3600, desça 2000 pés, ajuste de altímetro no 098, autorizado sinal do procedimento ILS XOI da Y0, resposta estabilizada. Desça 2000 pés, no 098, são 3600, autorizado ILS XOI. Pode desconsiderar a restrição acima dos 50? Rio 5974, chame Recife, 1251, caso negativo, 128.35. 4, controle 120, decimal 8, tem um bom voo, boa noite. 08, boa noite, 134. Graças a 3600. O Airbus até pousou à frente, formando pistão escorregadia. Certo. Controle Salvador, gol 1134, boa noite. Gol 1134, boa noite, contato para a decolagem, sobre a via Puca para nível de voo 350. 350, gol 1134. Pode ir uma puca? 1134, após 2000, autorizado voar Jama. Certo, Jama, então 2000 agora, gol 1134. Nove 59, autorizado alinhar e manter, cabeceiro no 0. Ali mantém, continuar 59. No 354, solo 55, à direita, ao livrar, solo 121, decimal 9, boa noite. 119, boa noite, 354, obrigado. Agora informa que o campo está operando chumento, 800 pés, 4000 de visibilidade e chuva moderada. Ciência, então 3600. 159, 15 nós. Autorizado a decolagem, 4959. Salvador, Xené 6224, ponto de espera, zona 0 pronto. 6224, autorizado a alinhar e manter, cabeceiro no 0. Alinha, mantenha no 0, 6224. Decolo 58, controle 120, decimal 8, tem um bom, boa noite. 208, azul 49, 59, boa noite, obrigado. Controle Salvador, boa noite, azul 49, 59, decolo coral no alto. Azul 4959, boa noite, contato radar decolagem. Suba nível de voo 140, passando 2 mil pés, autorizado voo a coral. Passar 2 mil pés, autorizado coral, azul 49, 59. Salvador, Cidarão 9973, ponto, pronto, pode esperar no modelo. Cidarão 9973, mantém a posição. Mantém. 224, autorizado a decolar, pista 10, vento 130 graus, com 10 nós, com 10 nós. Autorizado a decolagem 10, Xanémia 224. Estabilizou o TAN 3600. TAN 3600, complete, chame torre 1 no 8, decimal 95. 895, boa noite. Uno 1134, chame centro Recife, 125, decimal 45. Caso negativo, 126, decimal 85. 2545, 2685, 1134, obrigado, boa noite. Dois quatro, decolo 01, controle 120, decimal 8, tem um bom ver, boa noite. Obrigado, 08, boa noite. Controle Salvador, Xané 6224, decolado. Xané 6224, boa noite, contato radar decolagem, suba nível de voo 190 após 2 mil pés, autorizado voar Conde. Estamos cobrando a esquina, já voando o ponte, devido a aparecer informações, o 6224. Gente, copiado, esse anel 6224. Nada sobre o campo. O vento para cheque 140 graus com 10 nós, com 10 nós, reporte visual. Ciência 3600. Direita da hora. Chanel 6224, livre desvio, reporte quando possível para o Aconde. Pode desvio, Conde 6224. 120 graus com 10 nós, com 10 nós. Autorizado pouso na 10, na 3600. Canal 973, autorizado, alinhar e manter, cabeceiro no zero. Alinhe, mantenha no zero, sinal. Chanel 6224, após desvio, autorizada a pedido do Alfa Romeo 363. Após desvio, Alfa Romeo 363, o Chanel 6224. Sinal 9, boa noite. Direita Sol, 219, sinal, boa noite. Salvador, boa noite, azul 2774, pronto no ponto de espera da 10. Azul 2774, observe a rolagem do Boeing da Sideral após autorizado, alinhar e manter, cabeceiro 10. Faz a rolagem do Boeing da Sideral, alinhar e manter, pista 10, azul 2774. Então, 9973, autorizado a decolar, pista 10, vento 120 graus com 08 nós. Canal 973, decolo 06, controle 120, decimal 8, bom voo, boa noite. Boa noite, 208. Noite. 4959, após passar coral, está autorizada para o Gilcon. Após coral, confirma a proa para o azul? Gilcon. Gilcon. Negativo. Controle Buenas, Rita Federal 9973. Final 9973, boa noite. Contato radar na decolagem autorizado. Subir e manter nível de voo 360 na prua de Leda. 7, provando a direita na prua de Leda, subindo 360, Federal. O Salvador poderia soletrar a posição para o azul 4959? Lívia Lima, Kiel, Oscar, Vitor. Muito obrigado, viu, Paulo? Graus com 08 nós, autorizando a decolar, piste no zero. Autorizando a decolar, dona 0-2774. Então, 3152, boa noite, essa é a identificação, desça nível de voo 050, foi direto e TAP. Boa, na prova de TAP, desça nível 050, para a identificação, tá? 3152. Decola 08, controle 120, decimal 8, bom voo, boa noite. 08, obrigado, boa noite. Oi, gol 9093, boa noite, alinhado, ponto perdão no 0, gol. Gol 9093, autorizado a alinhar e manter, cabeceiro no 0. Alinhar e manter no 0, gol 9093. Controle azul 2774. Azul 2774, contato arana decolagem, suba e mantenha nível de voo no 60, passando 2.000 pés, autorizado voo lá na prua de coral. Hora de voo no 60, após 2.000 coral, azul 2774 lá. Siga o Sanemia 224. Progressiva. Sanemia 224, desce inicialmente nível de voo 170. 170, 6224. Manter, cabeceiro no zero. 5972, vai alinhar e manter apoio para colar. 19093, autorizado a decolar, pistão no zero, vento 150 graus com 09 nós. Autorizado a decolar, 10, gol 9093. 6224, reautorizado descida até nível de voo 150, informa o tráfego agora a posição de 12 horas a 32 milhas rumo oposto, mantendo o nível de voo no 40, Tigrão Alfa Tango 72. Sete reautorizado, nível 150, o Oxalé 6224. 93, né, Colos 12, controle 20, decimal 8, bom, boa noite. 208, gol 9093, boa noite. Salvador, boa noite, gol 9093, decolado Arboa 1. 1-9093, boa noite, contato Arana decolagem, suba para nível de voo 360 após 2000, vou direto a Elefa. 360 após 2000, eu vou direto a Elefa, gol 9093. Geral 9973, chame Centro Recife, 1251, caso negativo, 128 decimal 35. 1251, 12835, bom serviço. Uhum. 6224, serviço radar terminado, 61 milha setor nordeste de Salvador, chame controle Aracaju, 120 decimal 3, atento ao tráfego anteriormente formado, agora a posição de 12 horas, 18 milhas. 9-7-2, autorizado a decolar, fechando 0, vento 150 graus com 09 nós. Desça sem restrições para altitude de 2 mil pés, ajuste de altímetro 10118, está autorizado o final do procedimento e ele é sexo aí para a pista 90, reposto estabilizado. 3152, desça sem restrições para 2 mil pés, ajuste no 018, com maior estabilizado e ele é sexo aí da pista 90, 3152. O TAN 3152 poderia agora para direto de Duna? TAN 3152 autorizado, voar direto. Colos 15, controle 20, decimal 8, então bom, boa noite. 208, obrigado, boa noite. Sim. Boca dente, azul, te pego aqui. This is 7, 1-2, confirm your code. Give your code. Azul 713. Wait a minute, please. Oi, o circular 72 decolando a sua escuta. E o 5972, contraparando a decolagem, submantém nível de voo 340, vou direto na proa de Leda. Ok, direto para Leda para 340, e obrigado. Azul 713, stop code 5037. Azul 273, radar contact 6-7 miles off, southwest of Salvador, northwest, Salvador VOR, fly heading ball, report red 46. fly direct bomb position. I will report right at 2-7-3. Azul 4959, serviço radar terminado, 56 milhas, setor sudoeste de Salvador. Chame com Cronilhéus, Zona 20, decima 1. Azul 4959, a frequência correta é 120, decima 1. Ou 9093, chame centro Recife, em 1260, caso negativo no 288. 260-288, gol no 90 nas 3 da noite. Se coloca 72, você é um pouco à direita, assim deve estar a formação aqui no setor, por 5 mil. Copiado, Rio 5972, reporte como na Prua de Leda. Ok, por semana. Estabilizando o ILS, X-Ray, o TAM 3152. TAM 3152, compete final do procedimento, chame Torre 1-18, decimal 95. Torre 1-18-95, até logo, uma boa noite. Torre Salvador, boa noite, Altan 3152, passou externo. Metrotrans 52, tráfego N9 estado, reporte visual com campo, altímetro 10 no 8, no momento chuva leve sobre o campo. BR-6212, a sua identificação, desse nível de voo 050 via chegada a Bomé de Ouro. BR-6212, aguarde. Autorizado, pista no zero, pista molhada, o vento a 150 graus com 09 nós, na 3152. 3152, mesmo pouso na 10. Pista molhada. Paciente da condição da pista. Solo 24, à direita, solo 21, decimal 9, boa noite. Direita, solo 219, até 3152, obrigado. O 972 Recife, em 1251, caso negativo no 28, decimal 35. 1251-2835, obrigado, boa noite. Centro do 2774, solicitativo final 180. Confirmeza 2774? Afirmo. Sim, serviço radar terminado 49 milhas setor sudoeste de Salvador, submantenha ainda nível de voo 160 e chame o controle Ilhéus em 120 decimal 1 e solicite. 01.